ZYH705, MEC AM, 800 kHz, Brasília, emissora ZBC, Empresa Brasil de Comunicação. O Cena Instrumental desta semana recebe o coletivo de músicos Choro na Rua. No repertório, obras de Silvério Pontes, Chico Buarque e Pixinguinha. Não perca, neste sábado, às 21h, aqui na Rádio MEC. Voltamos a apresentar Grandes Clássicos. 5h, uma boa tarde para você, ouvinte do Amec FM, na sequência de Grandes Clássicos, abertura Neues Vortag, de Paul Hindemith, com orquestra BBC Philharmonic, regência de Ian Pascal Tortelier.